essência dos moleques que nascem e crescem nas periferias não se transforme no rancor e no ódio, no descarregar da PT. Que a brisa suave que acaricia seu rosto não traga o cheiro da morte. Que as injustiças semeadas nas periferias não se transforme no espinho da rosa que fere o seu peito. Que a chuva de lua na lama, o sangue da vítima violentamente assassinada pela polícia, escorra pelo ralo da impunidade, e este é o caldeirão da justiça. Que o Espírito Santo dessa terra abençoe a minha fé e proteja o meu povo, baseado numa realidade que eu vivo, que você vive, mas que o sistema ignora. Negritude ativa, o relato do povo sofrido. Uou, uou.